É, parece que foi ontem, ó. Ainda lembro da festa do meu aniversário de 8 anos. Barato é louco mesmo, ó. Olha onde eu me encontro agora. Aí, ladrão. Aqui é sua nova casa, morou? Eu mando e você obedece. Se tiver inimigo, já avisa logo e vai pro 5, certo? Primeiro de abril, 10 da manhã, atravessa os portões do Vietnã. O que ficou pra trás foram só sonhos e poeiras. Carandiru SP, fim de carreira. Guardas na muralha observam minha reação. Eu tô na fé, tô na paz, tô com Deus, irmão. O que eles querem é um vacilo meu pra poder apertar, me matar, derrubar esse pá, me jogar em um lugar qualquer. Porém, malandro é malandro, mané é mané, ladrão submetido a teste. Paciência é a chave, truta, não esquece. É, conselho dado por um mano que passou por aqui. Eu vou na dele, sei que o mesmo gosta de mim. Aqui, até o cão dobra o joelho. Só desespero, terrível pesadelo. A vida num copo minado é foda, tem que ser ligeiro para não morrer. Pode crer, no proceder, vou sobreviver. E você, vai aplaudir, se esse é o lugar, já era, eu tô aqui.